namorado, ela tem compromisso. Mas ela é sem vergonha, ela gosta do meu serviço. Só porque faço gostoso, só porque sou diferente. Eu puxo seu cabelo quando ela está carente. O sistema é amoroso, ela me chama de cachorro. Se arrepia toda quando eu mordo seu pescoço. Vou te levar pro céu, pro carro no motel. Sistema amoroso de Ramiro e Rafael. Pode me chamar, se você quer assistência é só ligar que eu vou te dar. Pode me chamar, ei, pode me chamar, se você quer assistência é só ligar que eu vou te dar. Vale a pena, é no off meu sistema. É amoroso, é gostoso, você vai querer de novo. Me liga de madrugada que eu passo na sua casa. Eu passo bem gostoso, de um jeito carinhoso. Vou te levar pro céu, no carro, no motel. Sistema amoroso de Ramiro e Rafael. Pode me chamar. Pode me chamar, se você quer assistência, é só ligar que eu vou te dar. Pode me chamar, ei, pode me chamar, se você quer assistência, é só ligar e vem. E pode me chamar, chama pode e vem assim, vem. Se você quer assistência, é só ligar que eu vou te dar. E pode me chamar, ei, pode me chamar, se você quer assistência, é só ligar que eu vou te dar. Se você quer assistência, é só ligar que eu vou te dar. Se você quer assistência, é só ligar, eu vou te dar.